Exatamente, Guilherme. A carreata que vai sair aqui da Avenida Tancredo Neves, uma grande carreata que está sendo preparada aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A carreata sai por volta das 10 horas da manhã, inclusive com a participação do governador Beto Richa, que se encontra na cidade de Foz do Iguaçu. Ela vai percorrer as principais avenidas de Foz do Iguaçu, inclusive neste momento a Polícia Rodoviária Federal está aqui no local onde está sendo preparada essa carreata. Os motoristas não encontram dificuldades porque os veículos estão todos no acostamento ainda, então a pista está livre. Mas a gente chama atenção aqui nas proximidades do viaduto da Tancredo Neves, aqui o viaduto da 277, viaduto Tancredo Neves, para justamente evitar qualquer tipo de problema. Mas a Polícia Rodoviária Federal está dando todas as condições, a Polícia Militar também já se encontra no local para dar todas as condições para que a carreata possa acontecer sem nenhum problema, Guilherme.